Menefrego Podcast, episódios 8 e 9. Vai valer para os dois essa introdução, segundo nem vai ter. Porque eles têm um formato diferente, isso aqui é para explicar o formato. Quando esse podcast começou, eu não tinha nenhuma ajuda, né? Fiz ele sozinho. Mas dois caras foram essenciais para tudo acontecer, sabe? Antes de ter começado, antes de postar o primeiro episódio, e entre o primeiro e o segundo, que foi quando teve uma evolução no áudio bem grande. Aconteceu graças a dois grandes amigos que eu tenho, amigos pessoais de muitos anos já. Ficava mandando 10 samples para eles, falando: ó, oh, gravei esse aqui com tal microfone, esse aqui usando tal programa, ouve aí, vê o que você acha. E os caras respondiam e tomavam tempo da vida deles para acreditar em algo que sequer tinha acontecido ainda. Depois que o podcast sai, você começa a ter pessoas que ouvem, que gostam, isso também ajuda muito. Tem ouvintes que ajudam na divulgação, que comentam, que é uma coisa muito importante, sempre peço pra vocês comentarem. Porque é essencial pra gente saber se tá funcionando ou não, se tá legal ou não. Então, todo mundo que comenta, que ajuda divulgando, eu agradeço a vocês também, mas esses caras, eles são especiais porque fizeram isso antes de tudo ter acontecido, porque são amigos pessoais que eu sempre quis trazer aqui. O primeiro deles é esse episódio de hoje. A gente fala sobre depressão, e por ser um assunto mais sério, um assunto que muita gente vai cair pela busca do YouTube, o cara vai escrever lá depressão e vai cair nesse vídeo. Não tem muita brincadeira, eu tento falar mais sobre como foi para ele passar por anos de depressão, como ele lidou com isso e como ele conseguiu sair aos poucos. Então a gente vai falar, não é entrevista, também não é um negócio bel pé, se vamos dar a solução aqui, ouça e você vai saber a resposta absoluta. Não tem isso, é uma conversa. O cara é meu amigo, veio aqui em casa, a gente ligou o microfone, falou sobre o assunto e gravou. O segundo é mais aberto, a gente fala de vários assuntos diferentes, é mais na brincadeira. Mas o segundo, que sai semana que vem, é a coisa mais red pill já feita na internet brasileira. Eu posso afirmar isso sem sombra de dúvidas. Porque vai desde MGTOW, vai desde mulher e como lidar com elas e os interesses por trás, até nazismo, racialismo, holocausto, revisionismo histórico, tudo é tratado. Tudo que alguém já mandou uma mensagem falando: ó, fala sobre tal assunto, seria legal, tudo tá ali. E o cara que participou nesse segundo, ele é NS, ele tem um conhecimento absurdo também. E é um cara, gente boa, vocês vão gostar muito tanto do segundo quanto do primeiro. São formatos meio diferentes, mas a ideia é: chamei meu amigo, liguei o microfone, conversei com eles e tô trazendo essa conversa para que vocês possam ouvir. Então, nesse primeiro, só peço perdoem uma coisa, porque o cara veio aqui em casa pra gente gravar, e a gente gravou numa sala, cada um com seu microfone, mas quando eu falava, ficava um eco no microfone dele, porque a gente tava no mesmo ambiente. E quando ele falava, ficava um eco no meu microfone. Eu consegui arrumar isso na edição, mas ainda os momentos em que os dois falam juntos fica um pouco de eco. Nada absurdo, dá pra ouvir de boa, mas caso tenha esse problema no áudio aí, durante a audição em alguns momentos aí, perdoem isso. E de resto, espero que vocês gostem desse episódio, do episódio futuro, que vão seguir esse formato. Lembre que é uma conversa, o cara são meus amigos, tem piadas ali. Que, por exemplo, esse primeiro cara de hoje, ele teve uma web namorada e ele nega isso. E aí, por isso eu falo disso um momento, eu falo: ah, você teve uma web namorada, né? E ele fica: não, não foi web namorada porque eu conheci ela pessoalmente uma vez. Foi web namorada, claro, né? Mas ele fica bravo com isso, então eu faço a piada por isso mesmo. Aí vocês vão entender esse tom durante a conversa, entender que apesar de ser um assunto sério, foi tratado assim pela amizade. Menefrego Podcast, episódio 8, semana que vem tem o episódio 9, que vai ter umas 3 horas de duração, mas espero que todos gostem. E estamos de volta no sábado ou domingo que vem. Vuol sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Esse é o Menefrego, episódio 8. No episódio 10, a minha ideia era trazer um convidado falar para ter um conteúdo diferente. Mas antes disso, antes do episódio 10, já tem um alcance muito bom. Então vou adiantar isso um pouco. Também porque hoje eu tenho um amigo meu aqui, um amigo pessoal mesmo, não de ter conhecido na internet nada, um amigo há alguns anos. E eu anunciei ele no último episódio, então ele veio aqui na minha casa para gravar, a gente tá gravando pessoalmente. Ele não tem podcast, então nós vamos usar um nome fictício para não comprometer nada. Vamos usar Denis. Pode chamar de Denis, tudo bem? Você Pode, cara, fica à vontade. chama Denis em homenagem ao Denis Bergkamp do Arsenal. E não é o nome real dele. E não vamos dar muito detalhe nem nada. Mas a gente vai falar sobre um tema que muitos ouvintes tem em comum e que atrai muita gente aqui por vir do podcast do Petri ou do podcast do Hernani, que é depressão, é como passar por isso. Eu tive alguns relatos com isso no passado, no meu outro podcast, chamado Venture the Void, mas ele tem mais tempo, ele tem um relato melhor do assunto, a gente vai falar sobre. Como ele não grava podcast, não vai ser uma entrevista nem nada assim, tá? Vai ser uma conversa normal falando sobre o assunto. E espero que esclareça bastante coisa pra quem tá ouvindo e muita gente, caso esteja passando por isso, também se sinta parte desse episódio. Então vamos começar. Quer fazer uma apresentação, falar sua idade ou mantém tudo anônimo? Não, pode ser aí. Então fala aí. Denis o nome, não esqueça. Meu nome é Denis, tenho 19 anos, moro em São Paulo e, como o William falou aí, eu sou amigo dele há quase 3 anos aí. E é isso aí, pessoal. Uma das razões, inclusive, para existir esse podcast foi ele. A gente sempre falou de política, especialmente no WhatsApp e tal. E aí, quando eu tive a ideia de fazer, falei com ele e incentivou muito. Falou, não, faz. Mandava piloto para ele e me ajudou muito nesse começo. Então, isso é até uma forma de agradecer por tudo isso que aconteceu. Vamos seguir, então, uma linha do tempo, beleza? Pô, cara, que isso, hein? Que isso, hein, cara? É verdade, né? Nada exagerado, não. Você sabe que ajudou. Pô, cara, assim você... Fico emocionado agora. Fico emocionado mesmo, viu, por causa disso. Ai, ai, ai. Vamos começar uma linha do tempo, então? Pode ser. Na infância, pra não começar já muito pesado. Você teve uma infância comum de ter vários amigos, ser uma criança normal? Ou você já tinha esses sinais de tristeza desde a infância e já percebia que tinha algo diferente? Assim, cara, como eu era uma criança, um jovem, né? Uma pequena criança sapeca, né? Assim, eu nunca tive muitos amigos, na verdade eram bem poucos mesmo. E não sei se isso é um sinal de depressão, mas eu sempre preferi ficar sozinho, sempre. Em todos os convívios que eu tive, de aniversário ou de conviver com outras crianças, eu sempre preferi ficar sozinho e isolado. Sei lá, eu não gostava muito de conviver ou interagir com as outras pessoas. Não sei lembra, o que era. Você lembra qual foi a primeira vez na sua vida que você se sentiu triste? Você, tipo, percebeu que existia tristeza? Cara, quando a gente é criança, a gente não tem o discernimento de saber, ah, isso aqui é tristeza, eu tô deprimido, né? E criança é meio trouxa também, né? Sua mãe, você tá triste porque sua mãe não te deixou jogar bola na rua, ela chega com uma bala e você fala, ei, eu tenho uma bala agora, tô feliz. Sente tristeza. Quando, por exemplo, a gente quebrava algum boneco dos Power Rangers, aquele lá que virava a cabeça, a gente ficava triste. E a sua mãe metia porrada, né? Por exemplo, a minha era um exemplo disso. Ela metia porrada em mim e ficava por isso, entendeu? Mas a criança, ela não tem discernimento de nada, ela só fica triste, entendeu? Então, eu não posso falar pra você que, ah, eu, quando eu era pequeno, eu já tinha consciência do que era tristeza. Não, não tinha nem um pouco sobre isso. Quando eu era criança, eu tenho essas duas lembranças ainda até hoje. Foi a primeira vez que eu fiquei triste eu mesmo, e a primeira vez que eu percebi que alguém poderia me deixar triste. Elas foram em 2 anos diferentes. A primeira vez que eu fiquei triste foi porque minha mãe, ela me deu... Era tipo um jogo que você tinha vários quadrados e cada um tinha uma letra. E tinha letras repetidas. Então, tipo, tinha 3 A's, 3 B's. E aí ela comprou pra me ensinar a ler na primeira série. E ela colocou, tipo, B, E, B, E. Seria BB. E falava, ah, o que tá escrito aqui? E aí, pra me aprender. E aí eu ficava olhando e falava, ah, eu não sei, isso aqui é um B, né? Isso, um B e o E. Aí eu lia B. Então, B e aqui na frente, só completar o BB, só que como eu não sabia, como era uma criança e criança é burra, eu chutava, tipo, B, E, e aqui é o quê então? Eu, beterraba, besouro. E um dia ela ficou muito puta e falou, nossa, você não vai aprender a ler mesmo, hein? Não vou nem tentar mais. Esse dia eu fiquei triste pra caralho, primeira vez que eu fiquei triste diretamente comigo. A primeira vez que eu fiquei triste com outra pessoa, eu não queria contar isso pra não mudar o tom do programa, mas só pra deixar isso passar. Eu tinha uma namorada na segunda série. Olha só, olha só. Já era gado demais desde criança já. Ela se chamava Verônica. E um dia a gente começou a namorar no fim da primeira série. E aí ela chegou assim pra mim e falou: "Ah, você quer namorar comigo?" A gente era criança, então eu falei: "Não, quero namorar." E aí a gente deu a mão e saiu de mão dada na escola, começamos a namorar. Isso era no fim do primeiro ano. Aí eu passei as férias inteiras esperando, falando: "Cara, eu tenho namorada agora, eu tenho namorada." Contando em casa que eu tinha namorada. Só quando chegou o segundo ano, a gente teve tipo. Segunda-feira não foi nada, foi só um dia de brincadeira. Aí terça-feira a gente conheceu a professora. Na quarta-feira foi o primeiro dia de aula mesmo, e ela tava na minha sala. E aí a professora passou aquelas atividades de depois de férias, que era tipo, ela escrevia um texto na lousa e você tinha que preencher. Então era: "Meu nome é", aí tinha um espaço. "Eu tenho um espaço de anos." "Eu gosto de um espaço." "A coisa que eu mais amo é um espaço." E aí ela preencheu dela: "A coisa que eu mais amo é William." E preencheu dela assim, depois eu mostrar. E no meu eu coloquei. No meu eu coloquei: "A coisa que eu mais amo é PS2, do PlayStation 2." E ela ficou muito puta, cara. Ela falou: "Como assim? Como coloca videogame aí? A gente é namorado." E aí Batata mesmo, né? A coisa que eu mais amo é PlayStation 2 acabou com o meu primeiro relacionamento. Agora é engraçado, mas na época eu fiquei mal pra caralho. Eu ficava, sabe, pensando nisso, falando: "Puta, velho, como podia acabar? Nunca mais eu vou ter uma namorada do resto da minha vida. Acabou minha última chance. E nunca mais vai ter ninguém com o mínimo de interesse." Mas, enfim, voltando. Na infância, então, você era uma criança normal. Você não tinha sinais de depressão nem nada assim, nada que te Não, deixava mal. não, não, nenhum. Que eu tenho consciência nenhum, entendeu? E partindo para adolescência agora. Adolescência, colocando aí, tipo, 13 anos. Isso começou do nada. Tipo, um dia você acordou e percebeu que as coisas não faziam muito sentido e tava mal. Ou foi gradual e foi acontecendo com o passar do tempo? Assim, cara, quando a gente vai crescendo, a gente vai também criando não, mas vai aumentando os seus sentimentos, a sua relação com o mundo, né? Só que diante disso, né, eu fui percebendo, né, pelo convívio que eu tinha, né, com as pessoas e tal, que as pessoas não, como fala, elas não interagiam muito comigo, não sei por quê, não tinha a mínima ideia. Não sei se era porque eu ficava de cara feia com ela, não tenho a mínima ideia. Mas isso não foi assim um começo para ter a minha depressão, né? Que só para falar para todo mundo aí, eu percebi que eu tinha depressão quando eu tinha 13 anos. Mas é como eu falei, foi crescendo os sentimentos, e quando eu me olhava pro espelho, isso é até um pouco engraçado, né? Mas eu sempre me achei um cara muito feio. Muito, muito, muito feio. Muito feio. Eu acho que deve ter alguém que deve estar escutando aí e deve pelo menos se conhecer, se reconhecer, entre aspas, nessa situação. E também quando eu me achava muito feio, sabe quando você sente uma tristeza, só que você não sabe de onde vem essa tristeza? Sim, Você acorda de manhã mal já, né? Não. isso, exato, você já acorda assim e não sente, e você não sabe onde que vem, de onde vem essa origem dessa tristeza. Você já acorda assim, você passa a manhã desse jeito, passa a tarde desse jeito, passa a noite, enfim, você passa o dia inteiro desse jeito e no dia seguinte vai se repetindo. Então eu tinha esses problemas, né? Começou assim a questão da minha depressão. Eu tinha a questão de estética, né? De me achar muito feio e também a tristeza que eu não sabia de onde vinha, de onde se originou. Para chegar a esse ponto, chegar ao ponto que eu comecei a ver que eu tinha depressão, né? Na primeira parte você falou questão estética. É importante falar disso porque mulher tem muito isso, mulher tem a capricho para falar sobre, e homem nunca trata, porque é um bagulho tipo, não, se você se preocupa com isso, você tá com viadagem, ninguém fala do assunto, Peraí, mas aí. só interrompendo, desculpa, William. Não, tranquilo. Então, como eu falei, na adolescência, quando você vai se tornando adolescente, a gente vai criando sentimentos. E também a gente começa a gostar do sexo oposto, né? Gostar de meninas e tudo mais. E como o William falou assim que ele praticamente foi um batata social quando era criança, eu também fui muito batata. Tipo, tinha menina que eu gostava lá, só que eu não chegava nela, não chegava em lugar nenhum e ficava me remoendo lá, sabe? Ficava com o pensamento, ah, será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai gostar de mim? Não sei, eu não tenho a mínima ideia, sabe? Se tivesse YouTube na época, você podia entrar naqueles canais de pua que ensinam a pegar mulher na rua. Que o não, cara chega cara, lá cara. E manda uma cantada pronta e pronto, já resolveu seu problema. Não teria depressão, não teria nada. Não, cara, isso é muito vergonhoso. Isso eu acho que o cara tá se humilhando ao máximo, sabe? Melhor ficar deprimido do que ser pu, né? Mas... É, eu... é bem isso, sabe? É, mas enfim, cara, tem essa questão, a questão de estética, eu acho que... Acho que a questão de estética tá muito... Muito provavelmente está relacionada a isso, de você gostar de alguém e ficar pensando da melhor forma possível. E também você se compara muito com as pessoas, né? Tem isso também. Quando você, tipo, se considera feio, tipo, ver o Zezinho da escola que essa menina que você gosta tá pegando, e você fica pensando, pô, caramba, esse cara... O que esse cara tem que eu não tenho e tal? Ou, sei lá, algo assim. E o foda dessa idade também é que a estética é só o que você tem, porque você construir uma autoimagem, uma imagem boa de você mesmo, quando você tá mais velho é mais fácil, você consegue falar, não, eu tenho isso aqui que uma realização pessoal, eu conheço muito um assunto, eu sou inteligente, você consegue achar pontos positivos em você depois de mais velho. Mas na adolescência não, ou você é bonito ou você é feio, e você não controla isso, porque você nasceu bonito ou você nasceu feio, você não tem o que fazer, e ninguém na sala vai querer saber se você já leu vários livros do Kant, exato, ninguém tá nem aí. Exato, principalmente mulher, né? Porque mulher, a única coisa que ela se preocupa nessa idade, não sei, né? Talvez vai mais adiante, né? Tem pessoas aí que... Talvez são... até uns 35 anos, talvez, né? Até uns 40, talvez até a vida inteira. Tem mulher aí que é muito fútil e só se preocupa com isso, né? E é fogo, cara, é fogo essas coisas aí. Você teve na adolescência... Não, depois você teve uma, mas a gente não vamos falar disso ainda. Na adolescência ali, tipo, 12, 13 anos. É alguma relação com mulher que te deixou traumatizado, te fez sentir mal? Tipo, você tentou falar com a menina, ela te ignorou, alguma coisa assim, ou não? Isso nunca aconteceu e você só tinha imagem de você mesmo. Não, cara, então, a gente gostava, a gente não, eu, né, no caso, a gente. É, eu gostava... gostar sim, né? Eu tive interesse numa menina assim. Só que eu nunca cheguei a falar com ela, a conversar com ela, nem nada disso. Eu só ficava imaginando como eu poderia me comportar, né? Como eu poderia chegar na pessoa e tudo mais. E também tive um outro problema, que isso foi mais adiante também na questão da depressão, que... como eu falei pra vocês, quando eu era criança, eu sempre quis ficar muito isolado. Quando eu tive depressão, eu quis ficar o máximo possível. O máximo possível. Como eu falei, a gente se sente feio, a gente se sente incapacidade de fazer qualquer coisa. E quando eu, né, na época eu tinha 13, 14 anos, eu só ia pra escola e também ia pro curso. E como eu acho... Você fazia curso do quê? Só pra... Eu fazia informática, né? Informática. Na época, né? Fiz 2 anos de informática. E como eu ia pra escola e tudo mais, e fazia curso também, uma coisa que eu tentei fazer pra, pelo menos, solucionar um caso, entre aspas, né? É me esconder. Como eu me escondia? Eu pegava um casaco bem grande, né? Bem quente também, e colocava o capuz e ia para a escola assim, desse jeito, tentando fazer com que as pessoas não vissem minha cara, não pudesse ver como eu sou, entendeu? Só que nessa época foi um pouco complicado também, porque foi bem na época que São Paulo tava tendo uma estiagem foda. Não tinha água na cidade, Não mano. tinha água, fazia 50 graus de manhã e foi muito complicado. Mas eu sempre saía assim, e para escola e para também fazer o curso, né? E como eu fiquei muito ligado à questão de se esconder, à questão do casaco, quando a gente tem esse contato, né, de querer se isolar, se esconder e tudo mais, aí a gente acaba. Puta, acabei enrolando aqui, informal. Quando a gente se apega muito a um objeto, por exemplo, eu com um casaco, para tentar se esconder, você acaba sentindo falta dele a todo momento. Então, quando eu saía para algum lugar e por exemplo, para comprar pão, eu não conseguia sair de casa sem um casaco. Eu não conseguia. Então, eu percebi que acabei também tendo a questão de uma fobia social, que eu não conseguia ter interação com outras pessoas sem com que elas pudessem não me ver, sabe? Você achava que só, entendi, já só ser percebido pelas pessoas já era ruim, né? Só ser percebido pelas pessoas era muito ruim. Porque assim, você vai criando, tipo, você vai pensando, pô, o que as pessoas vão pensar de mim, sabe? E eu acho que as pessoas não falavam na minha cara, mas só de ver, eu acho que elas pensavam, pô, esse moleque deve estar passando por algum problema. Isso acontece muito com ansiedade. Eu tinha muita ansiedade também quando era criança. Mas a minha preocupação era em ter as palavras certas. Então, se eu ia fazer alguma coisa, tipo, eu ia comprar uma coisa no mercado, um exemplo que você deu, eu não conseguia chegar lá e ser natural, falar, tipo, ah, eu quero isso aqui, pagar e ir embora. Ficava criando na minha cabeça as frases que eu ia falar, e pra mim eu tinha que ter a frase perfeita que, tipo, a pessoa fosse entender 100%, e eu ficava muito apegado nisso. E no fim, o que as pessoas percebiam é justamente que eu tava forçando e tava falando uma frase decorada. Eu chegava lá e falava, por favor, gostaria de dois leites, sabe? E a pessoa falava, cara, esse moleque tá, tem algum problema. Então você acaba atraindo atenção, porque você não quer atrair atenção, como é o seu caso, você queria se esconder, só que aí você chega num calor de São Paulo, que não tem água na cidade, com uma puta blusa preta, as pessoas vão prestar atenção por isso, acaba tendo um efeito contrário, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito ruim. E esse negócio de você ter mencionado essa questão de você ser um autista. Cara, você tem que me ajudar, você tá participando, você tem que fazer. Já me chamou de batata social quando era criança. Agora o cara manda. Agora você menciona que você era um autista. Cara, porque quando você mencionou isso, você acabou fazendo com que eu lembrasse também. Eu também era assim, bem parecido. Chegava para conversar com alguma pessoa, tentava, como eu falava, a questão do comportamento, a questão da primeira imagem que você vai apresentar para uma pessoa. Eu ficava pensando, pô, que será que o que ela será que vai falar para mim? Será que ela vai falar isso? Será que ela vai falar aquilo? Então eu ficava imaginando e tentando desenvolver as perguntas que as pessoas poderiam fazer para mim e as possíveis respostas, né? Deixar tudo preparado, né? Deixar tudo preparado. Isso acontece muito em ambientes novos, sabe? Tem muita gente que, por exemplo, deixa de ir pra academia porque acha que vai ser julgado lá e que você vai chegar e os caras vão ficar olhando pra você torto e tal. E é o contrário, você já, hoje em dia você treina, você vai pra academia e ninguém tá nem aí pra você. Você chega, você não vai nem olhar pra você, o cara faz o treino dele e vai pra casa. As pessoas têm medo disso porque elas acham que vai ser isso, que vai ser julgamento, vai ser todo mundo analisando. E na grande maioria das vezes as pessoas não se importam, se chegar pra alguém à noite. Tipo, ficou o dia todo fora e perguntar pra essa pessoa, ah, quem você conheceu novo hoje, qual o nome da pessoa, como ela tava vestida. Você não vai ter ideia porque é tudo passageiro e sai da cabeça muito rápido. Mas então, ó, criança não tinha problema nenhum, ser uma criança normal, uma criança meio autista igual eu era, mas uma criança normal. É um pouco isolada, um pouco não, bastante isolada, porque eu nunca me importei muito com de ter interatividade com outras crianças, né? Ah, eu pegava lá o boneco do Batman e falava, não, vou brincar com meu amiguinho. Não, pra mim foda-se o amiguinho. O Já boneco falou. é meu e pronto, calma. E aí, na adolescência, com 12, 13 anos, pela questão da imagem, começou a ter questões além da. Da aparência e tudo mais, mas também do comportamento que eu poderia ter diante de alguma pessoa que eu tivesse tivesse algum relacionamento com ela, mesmo sendo só mínimo, como mais profundo. Nessa idade, eu tô pontuando as coisas que você fala e dando meio que o meu lado também, porque foi algo um pouco parecido. Mas nessa idade, o que aconteceu comigo, vê se com você foi parecido ou não, é que eu transformei essa noção de que eu não pertencia a algo extremo. Então, eu comecei a me envolver no movimento punk, por exemplo, em São Paulo, e do punk eu comecei a ouvir black metal, e aí, tipo, com 14, 15 anos eu quase não ficava em casa mais. Hoje em dia eu falo aqui no podcast, tentando dar bons exemplos para as pessoas e tem que ficar essa noção de puta, o cara sempre fez coisas certas e sempre teve um ideal e seguiu ele, mas não, é o contrário. Eu fui um adolescente muito merda por esse pensamento de não pertencer, ter se tornado algo de autodestrutivo. Eu falava, puta, já que eu não pertenço a isso aqui, já que eu não faço parte disso daqui, então eu vou renegar isso completamente. Eu ficava em casa ouvindo Burzum. Eu tinha uma época, cara, que eu lembro que tava frio, tipo, tava muito frio, e eu gostava muito de black metal. Black metal, pra quem tá ouvindo e não conhece, é um gênero de metal que é feito na Noruega, Noruega, Suécia, Finlândia, países nórdicos, e que ele fala de frio, de depressão, de isolamento. Países mais para o norte da Europa, né? Exatamente, países que são frios em clima e as pessoas são mais frias. Eu lembro que nessa época, cara, eu gostava do sentimento de isolamento. Então tinha um gênero chamado Depressive Black Metal, DSBM, né? DSBM, Black Metal Depressivo. Já é um gênero depressivo, esse é tipo, além do depressivo normal. Eu ficava ouvindo isso de madrugada, tipo, 3 horas da manhã, ligava o ventilador no mais alto que eu podia para ficar gelado e já tava frio, e aí eu ficava sem camisa, sentado com um shortinho da Adidas, sentado com um shortinho da Adidas, no frio congelante, com o ventilador ligado e tremendo de frio, mas eu gostava da sensação, a sensação de estar mal, de estar desconfortável, me fazia bem. É o que acontece, por exemplo, com pessoa que tem automutilação, que sente que machucar o próprio corpo faz bem para ela. Nunca cheguei a esse ponto, mas era mais essa sensação de se sentir mal me ajudava. Você chegou a ter isso? Você chegou a ter essa noção de que, já que você não pertencia, você se tornou autodestrutivo? Você sempre teve essa noção de que, ok, isso é passageiro e logo vou voltar tudo ao normal? Como todo mundo sabe, a gente não sabe quando a depressão vai acabar, né? Porque para resolver esse problema é algo gradativo, algo que precisa de tempo. Só que o maior problema que eu tive é que, como eu sempre fui uma pessoa muito isolada, com a interação com as pessoas, nunca tive muita interação com as pessoas onde eu convivia. E também não tinha muitos não tinha amigo nenhum que eu pudesse chegar e falar assim: ó, cara, eu tô passando por esse problema, tô passando por esse de problema de depressão e tal, será que você pode me ajudar? Eu não tinha aonde escapar, entre aspas, né? Me desafogar sobre o sentimento que eu tava adquirindo e que tava tendo, né? No momento. Aumentava cada vez mais, É, né? aumentava cada vez mais e você não sabia, entendeu? Ah, será que isso vai acabar? Não se sabe. Aí, tipo, não tinha nenhuma. Passando o tempo, não teve nenhuma situação de melhora, né? Em nenhum momento. Não conheci pessoas novas, assim, com 14, 15 anos, não conheci ninguém. E foi indo, foi indo. Fui levando minha depressão até com 16 anos para ver assim e tentar resolver alguma coisa. Hoje em dia, você não queria falar disso, disse que não queria tocar muito, então não vamos entrar tanto. Mas hoje em dia você conhece muito de filosofia. Você pode negar, mas há 2 dias atrás, numa semana de Natal, você estava lendo Kant, trancado no quarto, falando: não, só vou sair daqui quando eu entender isso aqui. Isso não é qualquer coisa. Tipo, eu não consigo ler Kant, não adianta. Você tem um interesse sobre isso. Isso já existia nessa época? Você já tinha esse interesse quando para entender o que estava acontecendo com você, ou foi surgir depois? Então, cara, como você falou assim que quando a gente tá no momento que a gente passa por depressão, você quer ter um sentimento de estar triste, estar todo... estar infeliz, sabe? Se querer sentir frio a todo momento e tudo mais. Acho que eu não tô explicando direito, né? Nossa, tá muito bom, cara, de verdade. Muito, muito bom. Pode continuar. Que certeza, tá... mano. Certeza, cara, tá, ó, tá legal. Se não tiver, você vai gravar essa porra de nota e ficar bom. Tá, tá bom, relaxa comigo. É... então, é... como você mesmo mencionou, é... quando você tá com depressão, a gente sempre... sempre não, né? Mas tem pessoas que buscam se sentir triste. É, não querem melhorar de jeito nenhum. E como eu falei assim, ah, eu não tinha nenhum amigo, eu não sabia onde eu falar com alguém, eu comecei a procurar isso pela internet. E acabei encontrando naquelas páginas lá do UOL lá, só pensador, uma frase lá do Schopenhauer, agora eu não lembro o que era, e olhei assim e falei, pô, maneiro, né? Maneiro essa frase, hein? Legal. Pelo menos esse cara entende um pouco do assunto, né? É, esse autor tem um pensamento parecido com o meu, sabe? Na questão de, tipo, não ser feliz a todo momento, pra não se surpreender mais tarde, sabe? Pra não ter uma surpresa maior que te faça, se você se sentir muito pior posteriormente, né? Schopenhauer, o Nietzsche, ele também tinha essa noção de que a felicidade plena não existe. Pro Nietzsche, a felicidade, ela tá em você conseguir realizar coisas e criando novos objetivos, então ela não existe o momento que você completou tudo e está completamente feliz. Pro Schopenhauer isso também existia, só que Schopenhauer, ele tinha um negócio muito mais pessimista, que era a noção de que não só a felicidade não era algo atingível, que você ia chegar e ia estar no estado de felicidade, como a tristeza era comum. Ele ia além, ele falava assim, não só não é normal estar feliz o tempo todo, como é normal estar triste o tempo todo. Ele criou o melhor conceito dele, pra mim, que é o pêndulo de Schopenhauer, que ele diz que a vida e tudo que existe na vida é um pêndulo. Pêndulo é aquela bola que faz um caminho indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, sem parar nunca. Ele é um pêndulo entre a tristeza e entre o tédio. Então, ou você está triste com algo, ou você está com tédio daquilo. Você está... qual a palavra para tédio que dê para usar aqui? Tédio. Você está cansado? Não, pode usar tédio, que eu acho que é melhor... acho que as pessoas entendem o que é tédio, né? Porque vai que tem alguém que não saiba. Sim. É, então, usa tédio. Ou você está triste, ou você está com tédio. Então... por exemplo, você quer ter um trabalho. Quando você está em casa procurando trabalho e você não tem esse trabalho, você está com tédio porque você não está trabalhando e você busca algo novo na sua vida. Então o pêndulo vai se aproximando cada vez mais do tédio, cada vez mais do tédio. Quando ele chega no limite, você vai efetivamente procurar um trabalho e aí você começa a trabalhar. Só que começar a trabalhar vai te dar uma sensação triste. Então você vai se aproximando cada vez mais do lado oposto, que é o lado da tristeza. Você vai ficando cada vez mais triste com aquilo. Ou, por exemplo, você não tá namorando e você tá... ou ao contrário, você tá no lado da tristeza porque você não tem uma namorada e você acha que ela vai resolver todos os seus problemas. Começa a namorar e você percebe que ela não resolveu os problemas e a relação ainda tá começando a ser cansativa, então você vai pro lado do tédio. E você sempre tá alternando entre os dois. Não existe esse pêndulo, né, entre felicidade e tristeza. Você não está ou feliz ou triste. Você tá ou entediado com algo ou triste com aquela mesma coisa. E quando você vê isso, hoje a gente consegue entender um pouco melhor, mas... imagino que na idade que você tinha 13, 14 anos, já estando deprimido, ler esse tipo de coisa deve ter sido, puta, não tem saída. Vou morrer assim, não tem muito pra onde isso. Aconteceu ou não? Você conseguia já se afastar um pouco? Não, tipo, assim, nunca chegou na minha mente de questão, pô, vou me matar, vou chegar a esse ponto. Nunca chegou, mas... perceber que não tinha escapatória lendo essas coisas... vendo que existia caras que há muito tempo atrás tinha esses pensamentos, falou, pô, ferrou, né? O que eu vou fazer aqui da minha vida? Como que eu vou tentar me livrar disso? Sendo que, tipo, um cara que foi importante na área de filosofia, né? pensava da mesma maneira. Então, da mesma maneira assim, né? Vamos dizer, né? O cara, ele já nasceu inteligente, ele já tinha uma propensão a isso, e ele dedicou a vida inteira dele a pensar sobre o assunto. E no fim fala, não, não tem saída, isso aqui vai, a gente tá completamente fudido e não tem pra onde ir. Também tem essa mesma Sim, ideia, velho. a questão dele foi mais, pelo que eu vi, a questão mais de observação das coisas, né? E também, claro, vem também daquilo que ele interagiu na vida dele, né? Aquilo que ele teve contato. Mas, assim como qualquer outro filósofo, né? Ele estudou bastante e tudo mais, como o William falou aí do Nietzsche também, a mesma coisa. E foi construindo o seu pensamento e chegou nesse pensamento, vamos dizer, um pouco pessimista. Pouco não, né? No niilismo mais Pessimista. depressivo possível. Esse niilismo aí é um pouco complicado, né? Esse niilismo do Schopenhauer. O que eu acho que faz com que cada vez mais pessoas se digam niilistas é que elas não entendem o que é o niilismo. Elas não entendem nem a. Pode falar. Porque assim, o Schopenhauer ele definiu o niilismo em duas categorias, o niilismo passivo e o niilismo ativo. O niilismo ativo é aquela pessoa que tá de saco cheio, vamos dizer assim, né? Falando linguagem. Linguagem coloquial, linguagem A linguagem simples. coloquial, linguagem simples, né? Tá de saco cheio e quer acabar com seus problemas de uma vez. Só que essa pessoa que quer acabar com os seus problemas, ela não quer mudar de vida, mudar a sua situação. Ela quer acabar com a sua vida e pronto, acabou. Entendeu? Para que ela não sofra posteriormente. E tem um niilista passivo, é aquela pessoa que sabe que tem um problema, sabe que está sofrendo por problemas depressivos ou com qualquer outro problema, só que deixa passar, deixa, não é que deixa passar, mas deixa a vida levá-lo. Por assim só, sabe? O cara não tem uma ação que faça, não, tô aqui, eu tô mal e vou parar com isso, mas não da maneira do niilismo ativo, de acabar com a sua vida e pronto, acabou. Mas tem uma ação que, pelo menos, entre aspas, revigore ele, que faça com que ele acabe com todos os seus problemas, né? E o Schopenhauer ele definia o niilismo dessas duas maneiras. E Schopenhauer era alguém que viveu isso também, porque ele é uma das grandes mentes da época dele, que ele é estudado até hoje. E em vida, ele era um cara que não era conhecido, porque ele não se esforçava para isso. Ele dava aula na faculdade para três, quatro pessoas por vez. Não existia menor conhecimento de que existia alguém com aquelas ideias, porque ele sequer tentava colocar elas. Ele entendia que, puta, isso aqui não vai levar nada, então eu vou só levando. E tinha um outro cara que o Schopenhauer criticava muito, que era o Engels, que esse cara, né? O Engels, ele era. Se você não gosta de filosofia, mas você gosta de filme americano, sabe aquele cara que fica no canto dele, que é o cara quietinho, mas é o cara genial, o cara que tem as ideias? Esse cara é Schopenhauer. O Engels é o cara que. Engels, né? Ele é o cara que ele fala bem, que você coloca ele num palco, o cara dá uma puta palestra. Um sofista. Só que ele convencia qualquer um. Ele era a Bel Pessi da filosofia. O cara chegava com o microfone, falava bem, então batia a palma. E o Schopenhauer tava ali no canto com o dedinho levantado, tipo, não, eu quero falar também, eu quero Pedindo falar. passagem. E sem ter esse alcance que o Engels teve, nunca ia conseguir chegar E nisso. ele só conseguiu ter o alcance que vemos hoje depois que ele morreu, né? Todos esses caras, o Schopenhauer, o Nietzsche também morreu delirando na cama sem ninguém nem para cuidar dele. Ele tinha sífilis, né? Hoje eles são reconhecidos, mas na época deles não. O que eu acho que acontece muito com o niilismo hoje é que o niilismo ele tá muito ligado à dor, ele tá muito ligado a. Não é uma coisa tipo, ah. Nada faz sentido, a vida não faz sentido, então que maravilhoso, vamos zoar com isso. O niilismo para esses caras era uma coisa que eles queriam fugir dele. O Schopenhauer ele não estava pensando sobre a vida não ter sentido só por pensar, ele queria achar um sentido, ele estava buscando algo e não conseguiu achar. O Nietzsche ele colocou muito a questão moral, a questão de construir a sua própria moral, ele levou um pouco além e ele também estava buscando a saída. O niilismo atual é a mina lá do Facebook de 12 anos de idade. Com a filtro de waifu na foto, sabe? Aquela orelhinha lá de waifu. Ou com... também, né? Com frase do Rick and Morty. Frase do Rick and Morty falando: gente, eu sou niilista, ontem eu fui pra balada e eu dancei só duas músicas, o resto do tempo eu fiquei parado no meu canto. Ou não peguei ninguém na baladinha top no final de semana e quero me matar. Faz 3 dias que eu não dou like ninguém no Tinder, olha como eu tô niilista agora. Nada faz sentido. Isso eu acho que é um desserviço absurdo, cara, pra esses caras e pra ideia como um todo. Que não, nunca é compreendida, porque o pessoal acha que niilismo é isso. Niilismo é Rick and Morty e desenho da Netflix. E isso vai passando pra frente, né? Quando uma pessoa não consegue ter uma noção exata do que tá lendo e o que tá sendo, sendo mostrado pra ela, ela acaba absorvendo isso, né? E levando isso pra frente, falando pra mais gente, e acaba tendo, tendo mais gente como ela por aí, com ela ou ele também, porque, né, tem bastante gente aí também, parte de homem, que também é desse jeito. Tem mulher que faz isso e também tem homem. Uma porcentagem ali de 98 para 1, mas também tem homem. Tem, né? Tem homem, tem homem. Aqueles gordões de barbinha que... Aquele soy boy. É, esse mesmo. Puta, espera, deixa eu passar a moto. Mano, se depois eu tiver ouvir isso aí e tudo, aí depois, se tiver ruim, a gente vai gravar noite, de novo. De meia-noite 10 ainda, cara. Tem tempo sobrando. Porque a gente até... Meia-noite 10 não, a gente tem a noite inteira. A gente grava mais 3 episódios se quiser. Então vamos falar de mulher agora? Tá, pode ser. É um assunto legal. Esse podcast, ele é um podcast sobre política e sobre história, acima de tudo, mas acaba caindo nessa questão mulher, porque gira em torno disso muitas vezes. Não dá pra você falar de política, de feminismo, de coisa assim, sem citar isso. E no caso da depressão, acho que é bem relevante também. Quando eu te conheci, você tinha uma web namorada. Posso chamar de web namorado, profere? Assim, em partes. Que eu conheci ela uma vez, eu vi ela e tal, e comecei a... Cara, antes, peraí, foi mal que eu esqueci essa parte. Então, tudo isso que ele tá falando agora, que o Denis tá falando, a gente não tinha se conhecido. A gente se conheceu no trabalho. Isso. E você acredita em Deus? Você acha que Deus existe ou é... Cara, isso é um... Isso... Não gostar de você ou não, hein? Isso é uma questão bem... bem complicada, porque... Assim... Tem questões da religião que hoje eu... Religião cristã, né? Eu tô falando, né, dessa religião em si, porque eu considero a mais importante e que tem mais seguidores no mundo, né? E tem questões que... Tipo, aceitar refugiado. Oi? Tipo, aceitar refugiado e coisas assim. Tipo... Que a Europa abre as portas. Vamos dizer assim, se humilham demais. Eu acho que essa questão de se humilhar não faz bem pro indivíduo, né? Para que ele almeje crescer alguma vez na sua vida. Eu acho isso ruim. Uma religião que te coloca no nível de humilhação, que tipo, exato. Fiz a pergunta sobre acreditar em Deus, não é pra entrar nessa questão não, é só porque a gente se conheceu no trabalho e ele, como ele falou agora, ele não fala com as pessoas normalmente, hoje conhecendo ele eu sei que é assim também, e eu mais ainda, cara, tipo, eu trabalhei durante 2 anos nessa empresa e eu não falei com uma pessoa lá, além dele, só entrava, eu sentava no meu lugar e não falava mais com ninguém. Ixi, só se via na hora do almoço lá pra conversar e pronto. E no dia que a gente se conheceu... a gente pegou um elevador. Isso é uma empresa que tem, tipo, 1.000 funcionários, pelo menos, na sede dela. E tem 3 elevadores, então o elevador sempre tá cheio. E nesse dia, a gente pegou um elevador vazio. Tinha só ele, mais um outro cara, e eu tava descendo também. Tipo, era meu segundo dia na empresa. E aí ele, do nada, chegou assim e falou: e aí, tá indo almoçar? Aí eu, na minha cabeça, eu falei: puta, que cara mala, hein? Tá indo almoçar, meu cara vai... Eu achei que ele ia ser aquele cara amigão, sabe? Não, tem uma galera aí, vamos almoçar e tal. E aí quando ele mandou tá indo almoçar, eu pensei: puta, cara, vai... Ah, tô indo sim, tô indo, mas já meio querendo afastar, tá ligado? Ele falou: não, então vamos almoçar junto que eu tô indo também. E aí a gente foi almoçar, e aí no meio do almoço, comendo assim um pouco, falou: ô, você já pensou que talvez isso aqui não vai dar em nada e a gente vai morrer e acabou? Do nada isso. E aí a resposta foi tipo, cara, penso todo dia, já, o tempo todo. E aí a gente acabou virando amigo graças a isso. Nos tornamos amigos graças a isso. Pergunta sobre acreditar em Deus é porque é uma coisa. A chance de duas pessoas que nunca têm contato com mais ninguém se encontrarem nessa situação e começarem a conversar nessa situação é muito pequena. E aconteceu nesse caso. Mas enfim, isso era só para explicar o momento que a gente se conhece. Quando eu te conheci, você já tava, parecia um pouco melhor, um pouco mais de boa, tava numa fase menos pesada da depressão, e você tinha uma web namorada. Eu conheço, ó. Calma aí, eu conheci, eu vi ela uma vez e comecei a falar com ela. Continua, Você tinha uma web namorada. caralho, continua, vai. E você tinha muita expectativa na sua web namorada. Como que você falou antes? Que você não buscava mulher, não se importava muito com isso, que não era uma coisa que estava se preocupando muito. O que fez, nesse caso, você ter tanta expectativa de que seria diferente e tal? O que aconteceu? E realmente era a expectativa de que a depressão acabaria por ter conhecido essa menina? Ou simplesmente foi, ah, é uma pessoa legal, vamos ver onde dá. Tô perguntando isso porque tem muita gente ouvindo agora que tem 16, 17 anos e tem essa ideia, então é mais pra gente falar sobre Não, isso. sim, beleza, tá. Você só não quer que fale que ela é sua web namorada, né? Sim, beleza, ok. Então, né? Depois de ter conhecido ela e tudo mais, a gente começou a conversar e foi acabando vendo que tinha alguns assuntos parecidos. Assim, né? É uma coisa muito errada, acabei gostando dela. E qual que foi a pergunta que você falou? Você tá dando risada aí. Quando você conheceu essa garota que supostamente seria sua web namorada, se você achou que seria tipo, não, eu vou ficar com ela e vai acabar, eu nunca mais vou sentir nada disso, ou se você tinha uma noção de que era só uma coisa passageira e voltaria a sentir assim novamente depois, não era a solução para tudo. Ah, então, não era a solução para tudo. Entendeu? Porque só uma namoradinha e pronto, acabou, entendeu? Ainda mais que. Pode falar isso aqui? Pode, eu não sei o que que é, cara. Qualquer coisa a gente corta depois. Ah, então, é porque eu nunca. Nunca namorei com ninguém. Entendeu? Eu já tinha ficado com algumas pessoas, assim. Chegava a menina e tudo mais, e perguntava, ah, você quer ficar comigo e tal? Ah, beleza e tal, mas não é nada falar, nossa, que belezura e tal, essas coisas e tal. Você falou, não pode falar, achei que é uma coisa mais séria, não tem problema nenhum. Pudesse escolher, eu acho, no mundo de hoje é muito melhor você não ter namorado, se manter Sim, longe dessa degeneração do que. calma, eu ia chegar nesse assunto aí. Mas enfim, você tá perguntando sobre ela. Eu conheci ela através de um tio meu, e cheguei a conversar com ela, começamos a conversar, acho que foi vendo a gente, eu, a gente. Os dois, né? Começou a ver que tinha bastante afinidade e foi indo. Só que o problema é que eu acabei exagerando muito, acabei gostando dela. Isso eu não recomendo para ninguém. Você chegar e ficar conversando com uma certa pessoa Criando uma muito expectativa que não tempo, deveria. aí você cria a expectativa. Também ela era bonita, né? O William sabe, né, William? Uma nota 9,5 ali, mais ou menos. Bem bonito. 9,5? 9,5? 9,5 Não, hoje é 9,5. é. Na época, ok. Um 8 na época, hoje tá 9,5. 9,5, hoje 9,5. E também ela é muito bonita, então, né? Qualquer o cara mais ou menos ia olhar para ela e falar, nossa, legal, né? Mas enfim, eu não recomendo ninguém que faça isso. E eu criei bastante expectativa sobre ela e no fim não deu, não rolou, né, as coisas. Um cara que esteja ouvindo hoje, que ele tá nessa situação que você falou de estar tá sentindo mal e não ver saída. E ele tem certeza que o dia que ele conseguir uma namorada, o dia que ele conseguir alguém que goste dele, isso vai acabar e vai ser a solução para tudo. Então você recomenda que ele não ache mais isso, não creia mais nesse tipo de coisa? Não acho, só isso. Que isso não vai resolver assim. Pode resolver momentaneamente, porque o cara vai ficar feliz, assim, né? Vai ter um certo a sensação de felicidade, por estar com ela, por ter conseguido conquistá-la e tudo mais, e ela é aceitá-la. Só que depois vai perdendo isso. Você vai perdendo e falar assim, pô, as coisas não mudaram. Vai depender muito da pessoa, entendeu? Vai depender muito. Porque tem vezes que a pessoa tá mal assim, aí arranja uma namorada e fica bem pra caramba. E tem vezes que não. Tem vezes que o cara, tipo, tem uma namorada e mesmo assim tá mal. Entendeu? Tá mal todo momento, toda hora e não resolve nada. É muito relativo. Mas se for aconselhar alguém, não que eu tenha experiência com isso e tudo mais, mas só vejo só como que é a atitude da mulher, como é a interação da mulher, o que a mulher faz, eu fico falando, porra, mano, caralho, eu não sei se vale a pena investir nisso aí. No seu caso, que teve depressão durante muito tempo e até hoje ainda tá saindo disso aos poucos, mas é uma coisa constante, quase, sei lá, 5, 6 anos. Quando você vê pessoas usando isso porque tá na moda, porque a série da Netflix fala sobre, e tem um caso que a gente falou de mulher postando foto na balada, tipo, hoje eu saí da depressão por alguns minutos com as amigas. 1.000 curtidas na foto, de decote, fingindo que tá triste, porque isso dá like, isso faz as pessoas te olharem com outros olhos. Quando você vê isso, você sente uma indignação de falar, puta, é uma coisa séria, essa pessoa tá transformando em algo banal, fazendo parecer algo que não é sério como é, e piorando essa visão para as outras pessoas. Ou isso também não acontece, mas tipo, na beleza, ela tá agindo assim, não tem nada a ver comigo. Para você que tá mais ligado a isso, qual é a relação? A relação é que a pessoa que faz isso é uma merda completa, né? Porque ela, como eu falei, ela coloca, divulga uma ideia errada, né, sobre isso. Porque as coisas é muito séria, não é brincadeira você lidar com depressão, você tá triste, não é brincadeira essas coisas. E quando eu vejo qualquer pessoa, mulher ou homem também, fazendo isso, brincando, que tá triste a todo momento, eu fico desconfortável. Assim, eu já tive pior, né? Falei, caralho, mano, que vagabunda ou que filha da puta que faz isso. Mas depois que você vai vendo, você acaba nem ligando, porque pô, hoje o mundo tá meio que perdido, né? Vamos dizer assim. Que é algo que vai continuar. Vai tá continuando por aí, vai, vamos dizer assim, se preservar por um bom período de tempo, até que Não vai deixar de acontecer porque você não gosta, né? sempre vai acontecer isso por um bom tempo, né? A não ser que aconteça algo muito grandioso e que realmente mude a cabeça das pessoas, mas como as pessoas gostam de ser felizes, ser animadas, ter relação, ter amiguinhos e tudo mais, elas sempre vão estar querendo estar na moda, né? Vamos dizer assim. E se a depressão, se o niilismo está na moda, as pessoas vão querer ser niilistas, de uma forma errada, é claro, e vão começar a divulgar a ideia errônea para as outras pessoas, né? Isso não vai acabar do dia para a noite, né? E aí, seguindo, né? Porque a gente se conheceu. No momento que a gente se conheceu, você estava até um pouco melhor por causa dessa garota. E aí, pouco tempo depois, foi piorando, piorando, piorando. Chegou a um ponto de ter que desistir do lugar onde a gente trabalhava, ter que pedir demissão. Porque a situação no trabalho em si estava muito ruim, estava impossível de ser mantida. Você acha que isso teve a ver também com a depressão, de ter ficado tão insuportável assim? Ou não? Foi uma coisa puramente do trabalho, e se eu fosse a pessoa mais alegrona do mundo, ainda assim teria sido insuportável. Não, acho que tudo interfere um pouco, né? A questão da garota, a questão de já tá dessa maneira, já tá com a depressão e tudo mais. A questão do trabalho foi ruim, né? Aconteceu vários problemas, né, na empresa onde que nós estávamos trabalhando. Ela teve uma divulgação que ela teve um prejuízo muito grande e tava mandando um monte de gente embora. E onde que eu trabalhava, a situação era parecida, né? E tinha algumas pessoas que lá não ajudavam, né? Elas eram muito ruins, né? Elas, como posso falar, Preguiçosas. preguiçosas, eram malas, eram chatas pra caramba, né? E elas não tinham a questão do, como que você fala, de reconhecer a outra pessoa, de se colocar na pessoa, esqueci a palavra. Empatia. Isso. As pessoas não, lá onde eu trabalhava, não tinham empatia, com o que você estava passando. Isso foi muito ruim. Isso chegou a um ponto que a gente trabalhava das 7h30 até as 4 da tarde. E, por exemplo, eu descia para almoçar meio dia e meio, eu trabalhava em outro setor, então descia meio dia e meio e ficava até as 2, tipo, fazia 1h30 de almoço. O Denis aqui, agora eu vou te chamar pelo nome verdadeiro, Denis, ele entrava mais cedo, então ele entrava às 7 horas da manhã, meia hora antes, e o horário de almoço, que deveria ser 1h30, ele fazia tipo 10 minutos, descia, comia correndo e voltava, e trabalhava o tempo inteiro sem parar para nada. E aí no fim do dia tinha alguma reclamação ainda, tipo, a gente demitiu 3 pessoas aqui, você tinha que cobrir o que as 3 tinham que fazer, como você não conseguiu, então vamos reclamar porque você não fez o bastante. É Era isso, esse entendeu? ponto. Tinha pessoas muito ruins, também tinha mudado a direção lá. E principalmente as pessoas não sentiam empatia, não sentiam empatia não, elas não tinham empatia com as pessoas, né, que estavam trabalhando lá. E não era só eu que reclamava, tinha pessoas que trabalhavam comigo. Até tive uma coordenadora, né, que ela pediu demissão pelo mesmo motivo, né, que tinha um chefe lá que não sentia empatia, não entendia o lado humano, aquilo que a pessoa estava sentindo, estava vendo que estava errado. E quando a pessoa, o cara que estava lá na direção ouvia, não se importava. Aí só falava, ah, trabalha aí, se vira, sabe? Isso foi enchendo muito saco, e também essas questões que eu já vinha tendo, acabei adquirindo também. Acabou que eu cansei e fui embora. Fui embora. Encheu muito saco e fui embora. Entendeu? Então, já que você disse que nesse caso no trabalho não foi uma coisa pela depressão, foi causado por outros fatores, o que você pode dizer que é causado pela depressão? Que se a pessoa ela já tem um quadro depressivo, vai ser muito mais agravado, se ela passar por isso do que seria para uma pessoa que não tem. Existe alguma coisa desse tipo? Cara, assim, como posso falar? Eu não. Talvez isso seja ignorância minha, mas cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Eu não sei o que as pessoas passam quando ela tá com a depressão, quais são os motivos dela estar tá com depressão, o que ocasionou a depressão dela, eu não tenho ideia do que seja, entendeu? Mas. Sei lá, não tenho ideia daquilo que pode aumentar ou pode prejudicar ou pode diminuir para uma pessoa ou para outra, né? Eu não tenho a mínima ideia sobre isso. Mas, por mim, é ficar mantendo relações desgastantes por um longo tempo, por um longo período de tempo e, né, para melhorar, começar a cortar essas coisas, começar a pensar naquilo que está dando errado, naquilo que você vê que pode dar certo e tal, pensar na sua vida, entendeu? No seu caso, isso aconteceu e ajudou bastante, né? No trabalho, quando chegou um ponto que não dava mais para manter, você pediu demissão e foi procurar outra coisa para fazer, valeu mais a pena. Sim, e essa questão do trabalho, eu até perguntei pro William aqui. E perguntei, ah, mano, o que você vê em mim aí? Você vê se melhorou e tal? Aí ele respondeu, mano, você tá com um aspecto muito melhor, muito melhor do que você tava trabalhando, porque eu te via muito cansado, muito triste a todo momento e tudo mais. E isso não foi só do William que falou, foi a maioria das pessoas que eu convivo, minha família e tudo mais, todo mundo falou que eu melhorei bastante. Porque, quando você tem um trabalho que é muito desgastante para você e que você não sabe que aquilo não vai dar progressão nenhuma, você se cansa, você... Você acaba trabalhando mais do que o seu turno. Você chega em casa e fica preocupado com as coisas que estão acontecendo. Exato. Exato. É porque a gente tem medo de ser mandado embora. Assim, né? Tipo, esse é o problema, né? Ter medo de ser mandado embora. Mas é isso, entendeu? Tem muita coisa a perder caso você mesmo tome essa decisão, né? É, exato. Você tenta cortar essas relações, tenta... ver o que tá te prejudicando, tentar pensar, né, na sua vida em si, tentar se conhecer pra ver o que tem que melhorar, tem que chegar a melhorar, e é isso aí, sabe? E exemplos contrários agora, exemplos que você acredita que ajudam uma pessoa, caso ela esteja deprimida, que ajudam ela a melhorar. Um exemplo que me ajudou muito, e foi até o William que me falou, foi a questão de academia. Questão você fazer academia. Se você não, quem não faz, ou quem tá ouvindo e tá pensando em fazer e tal, ajude muito, ajude muito. Ajude muito, por incrível que pareça. Você, tipo, tá triste e tal, você chega na academia e você, pô, eu quero... Se o cara tem algum objetivo, né? Ah, eu quero chegar nesse tal corpo, assim, eu quero ser que nem o Kratos, sei lá, do God of War. Você igual o Bambam. Não, o Bambam não. O Bambam é burro pra caralho. Mas ser o Kratos, ser alguém forte, sei lá, o Vin Diesel, ou o cara lá do Velozes e Furiosos, careca lá, o outro cara lá. O Vin Diesel, cara? Não, tem outro cara. The Rock. The Rock. Ah, o The Rock, sim. Ser o The Rock, entendeu? Ser os caras assim, e ajuda bastante. A academia, ela ajuda na questão do exercício físico em si, que ajuda muito os hormônios que ele libera com isso fazem muito bem. Ajuda a sensação de que você está evoluindo constantemente. Você não tem isso em quase nada. Você não consegue pegar algo e constantemente estar melhorando naquilo. A academia você consegue. E ajuda em você ver a mudança acontecendo. Porque ser inteligente, ter ideias novas e conhecer coisas diferentes é muito difícil. É muito difícil você pegar um livro e decorar aquilo. Você tem que entender o que foi proposto. Você tem que pegar o livro do Kant, por exemplo, que você tá lendo, e entender o que ele tá falando e tentar aplicar aquilo a outra realidade. E entender algo a esse ponto e criar teorias é muito difícil, é complicado. E você não vê a aplicação direta disso, porque é uma coisa interna. E com a academia é o contrário, é externo. Você vai lá e fala, eu não gosto do meu corpo do jeito que ele tá agora. Aí você vai lá, faz um treino e passa um mês, você percebe que teve uma mudança. E a sensação de estar construindo algo, a sensação de estar criando algo novo. É prazerosa, mas... um sentimento prazeroso, você vê que você tá progredindo com o seu corpo. Isso se o esforço tá valendo a pena. É, isso é uma coisa bem bacana, né? E outra coisa também é estudar. Estude o máximo que puder. É, tem um objetivo, você que tá ouvindo o podcast aí, você muito provavelmente tem um objetivo na sua vida, corra atrás do seu objetivo, estude o máximo que puder. Não fique, tipo, parado. Eu sei que às vezes é muito complicado, porque às vezes a gente tá de saco cheio, não quer estudar, não quer fazer nada, mas se esforce, cara. É a única coisa que vale a pena no mundo hoje em dia, é você ser inteligente e você se afastar ao máximo da degeneração, daquilo que é burro, daquilo que é ruim, entendeu? Então, estudar e fazer academia para conseguir um corpo legal. Assim, fazer academia, eu penso que é legal, mas também você praticar alguma luta, assim, sabe? Eu acho que você conseguir agregar esses dois fatores, a academia e também a luta, vai te beneficiar bastante. E também, né, não esquecendo, também é muito importante a questão do espírito. Você, sei lá, ter um espírito forte. Porque pode chegar num momento em que você tem esses dois fatores, você é inteligente pra caramba, você é forte pra caramba, no sentido que você... é forte de aparência, mas também que você consegue lutar, você consegue fazer as coisas do que vai precisar do seu físico e tudo mais. Mas se você não tem a questão do espírito... Como diria o Bolsonaro, você pode dar uma fraquejada. É. Quando você dá uma fraquejada, é isso que vai te salvar, né? Que vai garantir que você continue. Se você tem um espírito fraco, isso tudo, assim, entre aspas, não vai adiantar, porque você vai se sentir mal. Você não vai saber o que você pode fazer para resolver isso. E é isso, entendeu? Você ser forte na questão de você saber lutar, saber desenvolver, como que fala? Dá uma palavra aí, William. Sei lá, cara, já deu pra entender a noção. Você pode... Deu pra entender bem o que você falou, você tá só repetindo, mas deu pra entender 100%. E também, esse podcast, ele é muito político. A política é um viés que a gente trata muito. No seu caso e no caso de pessoas que passem por isso, você acha que ela pode ser essa força de espírito que você falou, esse ideal, ele pode vir da política, como é um podcast fascista? O ideal fascista de criar um homem, de moldar a sua imagem da melhor forma possível, porque o todo depende dele e você precisa ser forte, claro, para que a sociedade seja forte. Claro que você acha que isso também pode ajudar pessoas, ou é melhor ficar um pouco distante e focar mais nas ideias filosóficas e não na aplicação delas na política? Não, claro que sim. Eu acho que qualquer base que você tiver para o fortalecimento do indivíduo, de você, né, é muito bem-vinda. E política, né, tem vários exemplos aí que são bem-vindos. Por exemplo, a questão do fascismo. Eu acredito que, vamos falar, que precisa ter a questão do Estado forte. Para você fazer um Estado forte, você precisa de indivíduos fortes. Não apenas ser forte na questão da força, mas de você conseguir resolver os problemas da sua vida, mas também pela nação, pela questão nacional. Isso é muito bem-vindo. Qualquer coisa que for no sentido que fortaleça você, é bem-vindo, sabe? Só deixar uma coisa clara aqui também para quem esteja ouvindo. Estado não são os políticos, não é o conjunto de políticos. Estado é o povo, a nossa noção de Estado aqui é a união de um povo. O Estado brasileiro é o povo brasileiro. Quando a gente fala de o Estado forte, é que o povo brasileiro seja forte, e a melhor forma de o povo ser forte é que cada indivíduo tenha uma força interna. A nossa noção de Estado forte é isso. Então, você acha que essa base que você chamou de espírito forte pode vir, por exemplo, da política, pode ser uma motivação? Pode. Pode. E uma última pergunta agora para encerrar aqui. O que a gente defende como força, o que a gente já citou em outros episódios, é uma coisa que não é socialmente aceita. Porque hoje o homem moderno ideal é o cara que tá com um coque samurai, tá com barbinha, camisa do... Diz um time aí zoado só pra... Ah, Corinthians. Não, Corinthians não dá, né, cara? Tem que ser um time de New Males. Conhece o St. Pauli, aquele time da Alemanha? Ah, aquele time esquisito do caralho. Aquele time, o camisa do Tottenham, melhor ainda. Camisa, ó, três times que é bom lembrar pra quem gosta de assistir futebol, que são absurdamente horríveis. São Pauli, né, da Alemanha. Pauli da Alemanha. Da Alemanha, o Tottenham Hotspur, da Inglaterra. O Tottenham é o time dos moedinhas. É, esse mesmo. O time, a gente não pode falar palavra aqui pra não tomar flag, mas é um time onde todo mundo tem um nariz avantajado. Isso. E todo mundo gosta de dinheiro e todo mundo... Isso, exatamente. Esse time, ele é bancado por esses caras na Inglaterra, Tottenham Hotspur. E também um time na Itália, um clube da Itália chamado, qual que é o nome? Livorno. Um time da Itália chamado Livorno. E o Barcelona na Espanha, um time pode ser Barcelona. Barcelona da Espanha, o... Barcelona é o time dos separatistas comunistas lá da Catalunha. Isso, o Barcelona, e também tem o outro time... Que faz parte ali da divisa. Qual que é o nome? Cara, não é o Atlético de Bilbao, né? É, Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao é um time esquerdista. times belos e morais. Agora a gente tá falando de futebol do nada, mas só pra terminar. Times belos e morais, procure mais sobre eles. Lazio na Itália, Lazio é o time oficial do Mussolini, é o time que até hoje, o nome do podcast Menefrego, ele é um lema dos camisas negras. Se escrever no YouTube Menefrego Lazio, você vai ver a torcida cantando música sobre isso durante os jogos. Lazio, o Real Madrid, é o time de Franco na Espanha, o time que foi criado pelo regime fascista espanhol. Foi criado, não, né? Mas ele já tinha bastante tempo antes do Franco ter entrado na política espanhola, ele já existia. Só que o Real Madrid acabou se fortalecendo, sendo reconhecido mundialmente a partir do Franco, porque ele queria passar uma propaganda. Existe uma guerra civil entre comunistas da Catalunha, do Barcelona, Sim. e pessoas fiéis à coroa de Madrid. Os fiéis à coroa venceram, o fascismo venceu, o fascismo foi implantado na Espanha. E aí o Franco, ele não podia acabar com a Catalunha, porque a Catalunha era parte da Espanha. Como ele era nacionalista, não fazia sentido você ter uma guerra constante contra o seu próprio povo. Exato. Então o que ele faz é: eu vou fortalecer aqui um estado que já foi grandioso no passado e vai voltar a ser, que é Madrid. E ele investe em Madrid, ele faz o Real Madrid ser grande. O Franco, ele comprou para o Real Madrid o Puskás e o Di Stéfano em um só ano. Seria o mesmo que hoje um time comprar o Cristiano Ronaldo e o Messi de uma só É, vez em uma temporada. basicamente, né, tem gente que fala que o Maradona é o maior jogador argentino e tem gente que fala que é o Di Stéfano, entendeu? Vamos dizer assim, o segundo maior jogador, né? O cara, ele venceu a guerra, ele falou: o estado que estava contra mim na guerra ainda é um estado poderoso, porque domina o povo graças ao futebol com Barcelona, e porque tem um discurso separatista que é muito forte, que existe até hoje na Catalunha. Então, ao invés de lutar contra esse estado, ele criou um estado mais forte que fosse o exemplo, que é Madrid, que continua sendo até hoje, e fez o Real Madrid ser tão grandioso assim. Então, o Real Madrid é o time fascista da Espanha por isso. Lazio na Itália, tem mais algum para citar como um terceiro? Parece um Millwall, né? Existe bastante outros times aí por aí. Também tem o Málaga da Espanha, que também é um clube de viés da direita, né? Tem Vamos dizer muitos assim. times times que ninguém conhece, da Polônia, da Hungria, que também são assim. Bastante lugares assim. E que. Cruzeiro aqui no Brasil. Cruzeiro não, cara, não foge. Mas é para, ó, os clubes aqui no Brasil que meio pro lado da esquerda são aqueles clubes chamados populistas, né? Aqueles clubes Corinthians, que Flamengo. são times do povo, né? Como Corinthians, como Flamengo, ou clubes que mexeram com a questão do povo, por exemplo. Eu não sei se o Vasco é, mas deve ser. As duas torcidas do Vasco são a torcida jovem, que tem uma bandeira do Che Guevara em todo jogo, e a torcida vascomunistas. Então, esse é o problema, né? É igual a Máfia Azul, eles são atraídos por isso e acabam tomando o nome da torcida. É, só que o problema é que o Vasco ele teve uma história importante no Brasil porque ele foi o primeiro clube a colocar jogadores negros, né, para jogar futebol, né? Então, possivelmente deve ter alguma coisa relacionada com a esquerda, talvez. Mas enfim, os dois times mais populistas aqui do Brasil Corinthians e Flamengo são dois times de esquerda, né? E antes que venham encher o saco de clubismo, ele torce pro Corinthians, eu torço pro Cruzeiro. Cruzeiro, a Máfia Azul, todo jogo dá até vergonha, os caras com bandeira do Che Guevara, puta, é horrível aquilo. Sim, e também no caso do meu time como o meu clube, né, ele passou por umas reformas políticas aí, eles trouxeram um presidente que anteriormente já tinha dado certo, né, que praticamente não, ele mudou o Corinthians, colocou o Corinthians num patamar muito alto, né, conseguiu conquistar o Mundial e tudo mais, mas trouxe um problema absurdo, que foi a porra do estádio, que é um elefante branco. E também ele trouxe um cara muito legal, que também é um moedinha, né? Um cara Um um narigudo. narigudo que cuida das finanças do clube, né? E que em um certo período aí, que aconteceu alguns atentados lá nos Estados Unidos, decidiram colocar o nome de algumas pessoas aí, né? que acabaram falecendo. Sem motivo algum. Mas enfim, Para né? não distorcer esse episódio aqui, vamos gravar um outro sobre futebol? A gente grava em seguida já. Só falando de futebol, e aí se você foi mal falar de futebol, a gente gosta muito disso, mas se você veio pela questão da depressão para continuar, vamos encerrar agora, mas futuramente teremos um de futebol tratando disso, porque é um assunto legal também. Futebol e política estão muito mais ligados do que a gente imagina. Então, a política, voltando à depressão, a política, você acha que ela pode ser uma base, ou qualquer coisa que te dê uma base, a família, qualquer coisa assim, pode ser Sim, uma base para sair disso? pode. E você acha que pode chegar um momento, essa é realmente a última pergunta, você acha que pode chegar um momento em que você vai olhar e falar, eu não tenho mais depressão de nenhuma forma, estou livre 100%, ou é uma coisa constante, você vai construindo isso e tentando se afastar cada vez mais, mas ainda assim nunca vai ser 100% liberto dela? Cara, que nem eu tô falando pra você, eu não. Hoje eu falo pra você que tô bem melhor. Daquilo que eu estava há 6 anos atrás, porque hoje eu tenho 19 anos. Mas eu estou em. Pode ser meio ruim essa palavra, mas eu estou em fase de construção, né? Eu tenho muito que aprender, eu tenho muito Progredir, Não, tenho muito que crescer. aprender, tenho muito que conhecer, tenho muito descobrir, né, certas coisas aí. Entender o mundo melhor, entendeu? Procurar meus objetivos e tudo mais. E isso aí, como eu falei desde o começo, é uma coisa que é gradativo. Você tem depressão e você essas coisas vai melhorando com o passar do tempo, né? Você vai acabar não tendo, não sentindo mais a tristeza constante que você estava sentindo antes. É com o passar do tempo daquilo que você vai entendendo que é bom para você, sabe? Isso acaba passando por mim também. Eu ainda estou em fase de construção, eu ainda tenho que aprender bastante, ainda tenho que estudar bastante e ainda tenho que me esforçar para que, né, daqui a um tempo posso falar assim, não, acabou a depressão. A única coisa que eu fico com muito receio é de conseguir os objetivos que eu almejo, mas em um momento falar assim, pô, e aí? Ainda tô sentindo falta de algo. Tem um medo que eu acho que todo mundo tem, que é de um dia se acordar com 60 anos de idade e falar, acho que as escolhas que eu tomei não foram boas. E se arrepender tarde assim, né? É isso, entendeu? Exatamente isso e também dos objetivos que você cumpriu, sabe? Na sua vida que você almejou, mas você fala, pô, eu acho que faltou algo na minha vida, mas não sei o que que é. E essa coisa que eu não sei ainda me prejudica. Ainda eu me sinto ruim com isso, entendeu? De não saber o que é que tá me fazendo sentir mal, e também não sabendo o que é, você não vai saber como parar com isso, né? É por isso que eu sempre falo, é a questão de você ter a inteligência, ter a força, mas também ter o espírito. Eu acho que o espírito é uma coisa fundamental para todo indivíduo que está na Terra, né? Pisando aqui, um ser pensante aí, né? Que nós temos hoje ainda é uma angústia de não saber como vai ser o futuro, pensar se as coisas vão dar certo ou não. É um sentimento ruim, mas ainda assim é um sentimento que dá alguma esperança, porque a angústia você pode conseguir as coisas ou não. Mas isso que a gente falou agora de um dia daqui a 40 anos, quando a gente tiver 60, olhar para trás e falar, acho que isso aqui foi errado ou faltou algo, não sei o que é, e não ter mais tempo, porque a gente já vai estar velho, acho que isso é o grande medo de todo mundo. E quando isso acontecer, caso aconteça com alguém, deve ser um sentimento foda. Apesar de toda a experiência que a gente já vai ter até lá, lidar com isso vai ser bem difícil. E também, só falando uma coisa, eu não sei, tá? Cada um tenta se livrar da depressão da forma que quiser. Mas eu passei por um momento também de passar por psicólogos, né, na empresa onde a gente trabalhava. E que, pô, foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu não sei, né? Eu não sei se alguém passou, tá bloqueando bastante ouvintes que tiverem. Essa experiência é basicamente as psicólogas chegaram na sala e falaram: ah, a gente vai conversar aqui e a gente quer ouvir todos vocês porque é uma coisa pessoal entre a gente que é para se conhecer melhor e só vamos ajudar vocês, não vai sair daqui. A experiência que ela propôs é essa. E aí ele falou e contou o que estava acontecendo, contou as coisas ruins que aconteceram lá dentro. E aí passa uma semana e vem uma supervisora nossa, chama ele e fala: ah, a psicóloga veio me contar as coisas que você falou para ela. Sim, exato, exato. Só que o problema não tá exatamente de ela ter contado. Claro que eu fiquei muito nervoso na hora, mas a forma que elas tentam solucionar o seu caso de depressão, que eu acho que é muito zoado. Dar opinião daquilo que a gente já sabe não vai funcionar de jeito nenhum. Com aquele papinho bel pé, você sabe? Não, é só você ter vontade. Se você tiver vontade, você supera isso. Exato, exato, porque isso não vai te ajudar em nada, entendeu? Porque isso você encontra nas frases do Facebook de que você abre todo dia, você tá lá uma frase Hoje é um dia motivadora. lindo. Vamos sorrir e ser felizes. Exato, exato. Isso, pô, não vai ajudar em nada. Talvez ajude todo mundo aí a você passar pelo psiquiatra, né? E te dá um E o remédio psiquiatra, ele lá. vai te deixar dopado, cara. Também não é. Não, te ajudar momentaneamente, mas, né? Acho que nenhuma das coisas funcionam tanto assim. Não vale a pena passar por psicólogo e nem por psiquiatra, mas uma dica que eu dou é tentar se conhecer você mesmo, né? Saber quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos que você tem que melhorar. Entender também o que você não pode melhorar e aprender a lidar com isso. Exato, exato, Se você também. tem, elas têm 1,60 m de altura e tá mal por isso, não adianta, você não vai mudar, você não vai crescer, mas entenda que é uma coisa ruim, um defeito que pode existir, mas tem outros pontos que dependem sim de você e que você pode melhorar neles. Exato. E o principal, falar sobre isso também ajuda muito, né? Porque esse episódio a gente não ficou falando muito padrão bel pé, como eu falei, vamos dar a solução aqui, ouça até o final e você vai ter a solução. Foi mais para falar sobre a questão. Certeza que alguém que tá ouvindo agora, certeza que teve essa sensação de estar conversando com amigos dele e entender, que entendem o que ele passa, que entendem a situação. Exato, exatamente. Tem alguma coisa para falar pra gente encerrar? Uma mensagem final? Quer divulgar alguma coisa assim? Não, cara, eu não quero divulgar nada não. Eu só quero falar assim que a pessoa que estiver ouvindo aí, melhore, viu? Que melhore e que ouça o episódio e que pense que existem pessoas que também passam pela mesma situação que algumas aí, se alguém estiver passando por isso, e que está tentando melhorar da melhor forma possível. E que, por favor, não se mate. Não se mate por nada, né? Principalmente por motivos fúteis. Mulher é o principal, né? Porque é fogo. Mulher ou qualquer outra coisa, né? Mas não se mate e tente fazer o máximo possível, entendeu? Para melhorar a situação que você acha que está muito, muito mal. Você vê que está te fazendo você ficar mal, né? Se você for feio, sei lá, faça academia, tenta melhorar. E vai ler, vai encontrar alguma religião que te agrade, que te melhore o espírito, né, que você tem. E é isso, tá? Por aí vai. Eu acho que essas são as coisas importantes que cada ser humano tem que ter fortes, tem que ter em mente, né, a questão da inteligência, da força e do espírito. E que se você consegue fortalecer essas três coisas, pelo menos eu acredito, né? Eu acredito que você estará bem, né? Mas enfim, eu acho que é isso que eu quero falar. Cara, ficou muito bom. Estava achando que não ia conseguir falar bem, mas ficou muito bom. Deu mais tempo do que daria normalmente. E você que ouviu agora, esse que participou agora, vou fazer o possível para que ele possa voltar futuramente. Se vocês gostaram, comenta, quiser relatar qualquer coisa que foi dita aqui, contar a sua história, como você passou por isso, quiser fazer qualquer pergunta, enfim, qualquer coisa, pode comentar aqui no YouTube mesmo, ou caso esteja ouvindo em feed, enviar por e-mail, menefregopodcast@gmail.com. E caso seja um assunto que as pessoas gostem, que tenham interesse, diz isso, avisa isso que eu trago ele pra gente falar de novo, não sobre a depressão em si, porque já tratamos aqui, mas assuntos mais abstratos que estejam relacionados a ela. Se tiver uma boa aceitação, você aceita participar mais uma vez? Gravar uma parte 2? Ah, se eu tiver tempo, né? Se tiver tempo, puto cara, puta mascarado. Se eu tiver tempo, eu gravo. Pô, é claro, cara, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. Ano que vem eu vou estar trabalhando e também vou estar terminando o meu curso, então não sei se eu vou ter tempo, tá? E só uma outra coisa, tá? Só pra terminar. Eu peço desculpas, tá? Porque eu não tenho uma boa relação com comunicação, entendeu? Não sei me. Às vezes não sei me expressar muito bem, até pelas coisas que eu falei, por não ter tanta interatividade com outras pessoas, talvez isso tenha me prejudicado um pouco. Então, se qualquer coisa vocês não entenderam, eu peço desculpas Cara, desde já. esse é o podcast dos outcasts, das pessoas que não têm relação nenhuma com comunicação. Cara que senta no fundo da sala, que não fala com ninguém e que tá em casa vendo o discurso do Mussolini e emocionado com aquilo. Então não tem preocupação nenhuma. Não é o Nerdcast que todo mundo é legalzão e tá viajando pela Europa fazendo stories no Instagram. Que não existe isso não. Obrigado por ter participado e o que eu falei antes serve para vocês. Caso ele tenha tempo, né? Agora que é um puta cara atarefado, tem que ver a agenda ali, mas vocês gostarem, comentem, e quando ele tiver tempo, a gente marca novamente e ele volta para um segundo episódio. E também, se tiver tempo, faremos o de futebol, que é um assunto interessante, a gente falar de futebol política. E aí, procura aí no feed do canal. Se tiver coisa relacionada a isso, é com participação dele. Obrigado por terem ouvido. A gente volta na semana que vem.